No pique do JS, cada um marmo quadrado. No pique do JS, cada um marmo quadrado. Quero ver você mandar, quero ver no rebolado. Quero ver você mandar, quero ver no rebolado. É assim, ó. Só sequência de tapa na bunda. Toma de quatro, pina esse rabo. Toma de quatro, empina DJ esse rabo. Daniel, toma de quatro, vídeos. Toma de quatro, pina esse rabo. Toma de quatro. Pisca buceta com a pica lá dentro, com a pica lá dentro, com a pica. Rebola de quatro e faz um movimento. Rebola de quatro e faz um movimento. Rebola de quatro e faz um movimento. Pisca buceta com a pica lá dentro, com a pica lá dentro, com a pica. Rebola de quatro e faz um movimento. Rebola de quatro e faz um movimento. Pisca buceta com a pica lá dentro, com a pica lá dentro, com a pica. No pique do JS, cada um marmo quadrado. No pique do JS, cada um marmo quadrado. Quero ver você mandar, quero ver no rebolado. Quero ver você mandar, quero ver no rebolado. É assim, ó. Só sequência de tapa na bunda. Toma de quatro, empina esse rabo. Toma de quatro, empina esse rabo. Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro, empina esse rabo. Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro. Pisca buceta com a pica lá dentro, com a pica lá dentro, com a pica. Rebola de quatro e faz um movimento.